uma homenagem pro tanque, aonde a pedreira cheia é liberada e a panela rola solta. Pelé meu flow, que nuste. Tank Family. Versão brasileira, erva tá lixo. Um quilo, deita. Tank Family, então vem. Alô, alô, vai chamando as puta. Pelezinho tá puto porque já tá 2-0 pra mim na disputa. E as minas só vão chegando conforme a noite tarda. E Doug e Young ainda tão dividindo Eduarda. Se a minha vida tá um filme sem problema, Johnny o sequestrador, em breve no cinema. A batalha de sangue, Sergipe transar no mangue. Se papo for de idoso, mano, eu deixo o palmirante. Só pra você dizer que não é caô, que não é caô. E Jedi que é vacilão, papo mais fake Jefinho. Mas isso tá mais manjado que Johnny um só caminho. Okay. Os novos MCs, essa é a nova era. Só não gasto MZ, porque MZ te amassa fera. Isso é Speed Flow, diretamente do Acre. A lenda da flipada, vulgo pequeno milagre. Cês puto que eu falo, merda no beat. Cês quer comer medusa, mas nunca vira afrodite. Rei do tanque, artigo 157. E Beth tá fortalecendo na... Cris melhor cunhado, fecha no improvisado. Outro fecha com certo, outro fecha com errado. Falei com a menina que ama ela até Doug ganhar um tanque. E a menina ficou louca que eu jurei amor eterno. Pergunta que é o mais brabo no free, tema fogo, achinim. Eu te respondo que é claro que sou mesmo. Deu tempo no free, mas quando eu voltar atura. Que eu vou voltar bem mais brabo e nenhum jurado segura. Que eu vou voltar bem mais brabo e nenhum jurado segura. Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Eu vim pra matar alguns caras na rima, prazer pelo ascendente que comeu a tua prima. Jeff e MC frustrado, mais feio de São Gonçalo. Arradando um pego, Gaspar e coço no rabo. Quando o Doug ganhou o tanque, eu volto a ter dente. Mas como disse samurai, iludidos novamente. Johnny invejoso, natadinho, roubando um chinelo. Choice, tu sou uma merda, modéstia à parte, fui sincero. Ele vai vir só pra te encontrar, não importa o lugar. O MC Johnny vai te invejar. Se quiser, Azi pode até fortalecer. Só não chama nego drama, senão ele taca fogo em você. Nego fala da Samantha e o Johnny com a Mariana. O Choice com a Francisca igual galinha que cisca. Nós gasta ele, fica mudo, o cara pra dentro fica puto. Tenta se matar e tudo corno toda vez que pisca. Quer desafiar? Não tô me entendendo. Não levar pra casa as mina que o bonde tá comendo. Jesus multiplicou três peixes para uma multidão. Horóscopo tomou de exemplo, dividiu e as caras de pão. Aí os caras acham até bonito. Papai não te ensinou que a fé apanha babado amigo. Pega o talarico, pega o talarico. Papai não te ensinou que a fé pegar a mulher do amigo. Pega o talarico, pega o talarico. Papai não te ensinou que a fé pegar babado amigo. Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver?